Eu preciso de forças para caminhar. Minhas pernas cansaram, já não posso andar. Eu não tenho rumo nem onde parar. Eu só peço a Deus para me ajudar. Na vida fiz tudo para ser feliz. Eu ajudei a todos que eu tanto quis. De repente ao me ver, me encontro só. E olhando no espelho às vezes tenho dó. Que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Mas não guardo mágoa de ninguém. Meu desejo espontâneo é fazer o bem. Se existe alguém que ainda me culpa, não exo recurso, mas peço desculpa. Se algum dia na volta puder me encontrar, vou fazer o possível pra lhe agradar. Vai ser mais um amigo que eu vou ter na vida, para não terminar como água bebida. Que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Que vou fazer se já estou no fim? Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim. Eu ajudei a todos, ninguém ajudou a mim.